cosa com nó na garganta, sofrendo bastante, pensando em você. E estou só com o peito doendo, vazio, chamando você. E é você, é você que foi embora dizendo me adora, mas fiquei sem você. Não entendo, não entendo esse amor que morrendo de amor não pôde ficar. Parece, parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, tão lindo e singelo não pode ter fim. Não, não, eu não posso aceitar que o amor seja assim, pois estou te amando. Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim. E estou só. Parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama. Pois algo tão belo, tão lindo e singelo não pode ter fim. Não, não, eu não posso aceitar que o amor seja assim, pois estou te amando. Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim. Estou só.